ver o céu anil. Em fevereiro, março, abril, coração batendo de verdade. 3 da tarde pela cidade. Mundo sem fronteira, não precisa muita demora. Mundo sem fronteira, pé na estrada, vamos embora. Mundo sem fronteira, 4 cantos, planeta fora. Ver o céu azul na América do Sul e ter o meu amor ao lado, dois juntos e misturados. Queria ver o céu anil, fevereiro, março, abril, coração batendo de verdade. 3 da tarde pela cidade. Mundo sem fronteira, não precisa muita demora. Na estrada, vamos embora. Mundo sem fronteira, 4 cantos, planeta fora. Planeta fora.